Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e é a primeira vez que a gente encontra algo que é cultura racial dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Então tá. Meu nome é Yatá, e hoje finalmente estamos falando de espíritos que não são americanos. Oh, que boa. Que legal. E aqui é o Nerd Master, e hoje vamos falar as aventuras da família que, para curar feridas, joga-se num forno. Porque, afinal de contas, o que assa cura? Ai, porra. Eu tava esperando algo, pedreira, nesse nível. Eu nunca decepciono meu eleitorado. É pra variar, né? Romântico. Sinto que esse desejo que eu guardei dentro de mim ainda vive bem aqui. Eu amo as vidas. Bom, senhores e senhoritas, hoje não sei se vocês conseguiram pescar alguma coisa, embora não seja peixe, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar. Este é o primeiro episódio de quatro partes que a gente vai falar de Shaman King Remake. Nós não vamos falar do Shaman King antigo, ok? Caralho, tu vai fazer em quatro partes? Sim, quatro partes. Quatro partes, três episódios cada uma. Ok, o Vinci, nessa eu não sabia não, tá? Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá. Por ficha técnica... Momento Jorgipedia, tananã. Temos 52 episódios em Shaman King, dos quais nós vamos falar apenas dos 13 primeiros. Ou engraçado seja... que no caso do Shaman King não tem essa parada de temporada, né? É tudo uma patada só, né? Sim, é uma patada só, mas aí como 52 episódios fica muito complicado de se entender em um único episódio de podcast, eu dividi ele em quatro partes de 13 episódios. Que legal. O anime Incompletude foi transmitido entre o dia 1º de abril de 2021 e 26 de maio de 2022. Foi transmitido lá no Japão pela TXN ou TV Tóquio. E aqui no Brasil, Netflix patrocina nós. Bora! O Bradinho. E com os mesmos dubladores da versão anterior. Ah, muito bem. Na maioria, né? Porque tem personagem que o dublador já morreu. Mas tudo bem, vai lá. Ah, mas aí é por motivos óbvios que foi substituído, né? Não foi que nem o caso de One Piece, que 90% do bagulho foi substituído. Mas eu acho que 90% do bagulho não prestava. O Wendel Bezerra ainda tá lá, né? Vamos lá. Era a parte dos 10% que estava. Pois é. Foi dirigido por Joji Furuta, que fez parte de outras obras como Nanatsu no Taizai, O Surgimento dos Dez... A Ressurreição dos Dez Mandamentos, do japonês Imashi Men of Katsu. Muito bem, quando? Não sei. Sim, quando? Não sei. Muito obrigado, Moisés, porque precisamos falar de Escanor! E esse daqui vem até depois do Escanor, que é a segunda parte do... A segunda temporada, né? Mas o que me interessa é a parte do Escanor. Então tá, beleza. Ele também fez Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Sensei Soul of Gold, que a gente não fez. Medo. E nem pretende fazer. Na verdade, pretende sim, porque, né? Mais um show da Sarah. Inclusive... Talvez, né? Quem sabe? Então, mas nesse caso, temos o Álvaro, que é fã incondicional de Cavaleiros, então também é válido. E que último... coisa, né? Jesus, o... Jesus gosta de santos. Tá vendo agora, né? Aham, aham, viu? Aham. Temos Utano Prince Sama, Mai Love Legend Star, que é a quarta temporada, né? Não faço ideia. Ok, e... não faço ideia do que essa porra seja essa. É, basicamente... imagina você ter... bom, pelo nome, né, porque eu não conheço a obra também, seja algo relacionado a alguém cantando, né? Porque Uta, né? Sim! Jorge, vamos lá. Se tu não conhece a obra, não inventa. Mas Uta, em japonês, significa cantar. Canção, cantar... E bom, isso não significa, não significa necessariamente que o povo vai estar cantando. Então, mas se é o príncipe da canção, obviamente você espera alguma coisa cantada, né não? Tá bom, tá bom. Vou discutir mais não. Ainda segue, bem que ninguém segue o texto. Tem um trocadilho lá com Laputa, né? Falando que na verdade é Lep Uta, né? Ai. É a canção. Não, meu filho, você lave a sua boca pra falar do castelo no céu Laputa! Ah, finalmente alguém que conhece isso. Achei que eu era o único que sabia. A gente fez episódio. Exatamente. Animal, a gente fez episódio desse filme, porra. Pois é. Fizemos episódio. Depois eu vou colocar o link aqui no post pra vocês verem. E depois eu e falo... E você acha que eu não aproveitei pra falar o tempo todo de Laputa? Pois é. É... Maravilhoso. Para o seu conhecimento, o episódio é o número 158. Uia. Bom, o estúdio que fez... Castelo do céu. Pois é. O estúdio que fez a animação, aliás, refez a animação de Shaman King, foram os estúdios Bridge. De Fairy Tail. Da temporada de 2014 até o final. Nós precisamos ainda fazer a segunda parte de Fairy Tail, né? Mas não sei. Quando? Não sei, né? Mas é, obrigado, viu? É, Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Parabéns pra ele, não faço questão. E as versões Go Rush e Sevens de Yu-Gi-Oh! Cara, essas são duas que eu não vi, que são as mais recentes, né? Que, o Yu-Gi-Oh! Depois que largou... Cara, depois que largou-se do Yu-Gi-Moto, o Yu-Gi-Oh! Virou tão louco, cara. Ficou tão bizarro. Virou quase um Jojo de tão bizarro que começaram a ficar essa porra desses desenhos. Caralho! Não tô falando na brincadeira, não. Ficou bizarro mesmo, estilo Jojo mesmo. Quanto mais avança, pior fica. Entendeu? Mais biruta fica. Bom, o estúdio de dublagem é o nosso querido Unidub. Abraço, Wendel Bezerra. Do Vendel, né? Beijo, exato. Vendel! De animes como Dragon Ball Super, One Piece e Your Name, que já teve episódio por aqui. Maravilha. Ok, rapidinho. Quando a saga de Enel? Quando Skypiea? O último que a gente falou foi o de Alabasta, não foi? Por isso, Skypiea é o próximo, né, bebê? Sim, Skypiea é o próximo. Muito bem. Não tô falando merda, não, né? É Skypiea depois do Alabasta, né? É, né? Sim. Ah, tá. Bom, então quando? É, tem como fonte uma... Não existe, obrigado, mas existe. Tem 24 minutos, em média, por episódio. A fonte é do mangá. Antes dos 24, peraí. Isso, obrigado. E agora eu vou soltar meu lado Rita, porque eu li a porra toda! Yeah! A versão antiga soltada pela JBC sem final. Né? Era triste não ter final, viu? Pois é, eu sofri isso com X. X todo mundo sofreu. né? E Toriko. Tem inteirinho, tá lá, tá ocupando espaço na minha casa até hoje. Bom, a abertura desta parte da temporada é a música chamada Soul Salvation, da cantora Megumi Hayashibara. Boa. Que inclusive é CEO e faz parte do elenco. Yes! Sim. O primeiro encerramento é Boku no Yubisaki, também da Megumi Hayashibara. Sim. E o segundo encerramento, que engloba só o 13º episódio neste episódio, é Adie, de Yui Horie. Medo. Caso alguém esteja se perguntando quem é a Megumi, blá, blá, blá, é a Ana. É a Ana, sim. É a Ana. Bom, agora o mangá. Começou a ser lançado aqui, lá no Japão, no dia 3 de dezembro de 1998. Sendo a primeira vez lançado aqui no Brasil, justamente essa coleção que o Nerdmaster tem, em julho de 2003. Por muito tempo se pareceu ser bimestral, mas aí depois ele começou a desregular e mais pro final ele tava espaçando tipo 4, 5, 6 meses. Cara, eu tava com medo dessa porra, dessa coleção não ficar completa, porque a JBC tava metendo o cara, tava metendo a louca nessa porra desse lançamento, caralho. É porque assim, pra você entender qual foi a loucura que aconteceu com o Shaman King. Lá no Japão, ele começou a ser publicado pela Shueisha, da nossa querida Shonen Jump. Primeiro com 32 volumes, que deu os 64 meio tancos da JBC, ruxado. É. Aham. E aí a Shueisha relançou o mangá, dessa vez completo, com 27 volumes em formato Kanzenban. Ou seja, formato maior. Desculpa, eu sei que eu sou... Tá, eu sou burro, desculpa. Qual é a diferença do tanco pro Kanzenban? Vamos dizer assim, o Kanzenban é quase um tanco, só que umas duas vezes mais alto e duas vezes mais largo. Ah, é maior? Ah, tá, em vez de ser revistinha, um revistão. Ah, legal. Sim, é um revistão, entendi. Exatamente. Vira um gibizão, tá bom, da Turma, okay, da Mônica, é isso? Isso, em vez de lançar no gibizinho Turma da Mônica, lançava num formato Marvel, né? Grandão, beleza, legal. Isso, você entendeu, entendeu. Esse é o equivalente. E pouco depois, a Kodansha adquiriu os direitos de Shaman King e relançou o mangá, dessa vez com 35 volumes. É porque tinha que lançar o final dessa porra que não tinha sido lançado antes, né? Né, sim, seu Takei? Isso. Porra, isso... Takei Sensei, eu te amo, eu te adoro. Adoro tua história, mas puta que pariu, deixou a gente sem final na primeira versão, tá? Sacanagem da sua parte, tá? Porra. Pois é, por isso que a versão da Kodansha tem 3 volumes a mais. A autoria de Shaman King é de Hiroyuki Takei. Hiroyuki? E também... Não entendi, Nerdmaster. Horyuken! É isso aí. Depois a JBC lançou relançou o Shaman King em formato Big. Está relançando o Shaman King, né? Mas dessa vez com a previsão de 18 volumes. É, mas só que na época que eu comprei era cada volume R$5, cara. Hoje não tá mais assim. Sim, é meio tanto. Inclusive, na época que o Nerdmaster teve a coleção, foi um negócio de 50 páginas, pequenininho. Foi um meio tanto. Agora é um formato big, é bem grandão. Inclusive, cada número, hoje em dia, custa a bagatela de 80 paus. Medo. O último lançado foi aqui no Brasil, relançado, né? Foi o número 8. E foi no dia 26 de abril, não faz nem muito tempo. Medo. Muito, ah, né? É... Sacolé? Não, quero não. Obrigado. Faz questão, não. Pois é. E por meu isso, dinheiro por isso era capim. Que... Né? Bom, a versão anterior do anime, ela, ao invés de 52, tinha 64 episódios. Foi transmitido muita entre barriga, 4 de... Pois é. Muita barriga, muito filler, muita história que não tinha porra nenhuma a ver. Nossa senhora. Pois é. Ele foi transmitido entre 4 de julho de 2001 a 25 de setembro de 2002, também pela TV Tóquio. E sabe qual é a surpresa? E aqui no Brasil, pela Manchete. Sim, mas sabe qual é a surpresa? A versão antiga tem na Amazon Prime. Maravilha, tá dublado lá. Quem quiser assistir a versão antiga também, tem na Amazon Prime, se vocês quiserem assistir. É aquela coisa, a versão nova Netflix, esse... versão antiga Amazon. Sim, exatamente. Uhum. Maravilhoso. Por isso agora o pessoal só vai querer ver a Amazon, ô louco. Dá 10 segundos que eu te digo se tá dublada, peraí. Ok. Provavelmente ele tá pegando a dublagem antiga, né? Se for que nem com aconteceu cerveja, com o Guerreiro Mágico, vão... é com dublagem de VHS, viu? Puta, não duvido mesmo. Cara, não duvido nem um pouco. Bom, deixa o estúdio que... Segundos, peraí. Criança, calma. Eu só ia concluir. É a dublagem antiga. Com certeza, ele vai e vence. Pronto, já vi que é a dublagem antiga. Bom. É exatamente essa música. Eu corri esse sério risco de eu cantar essa música, inclusive na minha abertura. Achei que a minha piada foi melhor. É, a piada foi bem melhor. O estúdio que desenvolveu o anime na época foi o estúdio Shebeck, que na época estava em alta. De outros animes como Love Hina, Pokémon The Origin e To Love Iru. E a dublagem foi quando feita Love pela, pelo... Para. Não ideia. Quando Love Hina... Não ideia. Obrigado, mas o resto você pode seguir viagem. Ele foi dublado pelo estúdio Paris e Vídeo, que dublou partes de episódio de animes como Pokémon, da terceira até a sexta temporada, e Inuyasha, do começo até o episódio 160. Agora, peraí, rapidinho. Quando Pokémon... Inuyasha. Da terceira até a sexta temporada. Não. Tu deixa de ser babaca. Tu para, tá? Tu deixa... Você briga... Seu filho, responde direito. Tá bom. Bom, pessoal, vocês já entenderam qual é a piada, né? Em um anime esfia mais perto de você. Medo. Ah, canalha. Canalha. E... até a terceira temporada de Yu-Gi-Oh! Aí quando Inuyasha e quando Yu-Gi-Oh! Até que eu tô afim de quando, pelo menos a primeira parte do Yu-Gi-Oh! Vai quando isso aí? Então, Inuyasha em um anime esfia mais perto de você. Agora, bonito quanto ele, a né? Yu-Gi-Oh! Que coisinha fofa. Agora, a respeito de Yu-Gi-Oh! Não errei. Tá bom, Moisés. Esse eu deixo você falar no jeito, tá, Moisés? Ai, meu Deus. Bom, temos um especial de Shaman King que foi lançado lá em 2021, por volta de agosto. Foi transmitido só no Japão, por isso não tem dublagem. É chamado Shaman King Fumbari Onsen Hanjouki. Basicamente, as férias... a serem feitas nas termas onsen, né? O Rio da Espada de Madeira fica feliz, né? Uhum. O que você ia falar, Nerdmaster? Nas termas Fumbari. Né? E teve 10 episódios de... Famosas termas Fumbari. Teve 10 episódios de 2 minutos cada um. Isso aí foi o que eles lançaram para depois lançarem o relançamento do anime, né? Tipo, toma uma amostra grátis antes da gente lançar para valer a porra do anime, né? É. Pois é. Na verdade, não. Foi lançado no meio. Ah, porque ok. Tá bom. Porque o anime começou em 1º de abril de 21. Já esses 10 episódios vieram dia 2 de agosto. Começou num dia de mentira. Meu Deus. Pra tu pois ver, né? Pena que essa porra é só no ocidente, que o japonês tem nada a ver com isso. Pois é. Assustador. Foi produzido pelos mesmos produtores do anime, porém, ele foi desenvolvido pelo estúdio Aqua Ares, diferente do anime. Que bom. Inclusive, o estúdio Aqua Ares é um dos estúdios que desenvolveu, que produziu três obras que eu trouxe aqui, que um deles é o Tsukiga, Michibiko e Sekai Douchu. Medo. Que é o Tsukimichi Moonlit Fantasy, que você acha na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Inclusive, é um dos animes de Sekai que é foda pra caralho, que eu gosto muito. Não duvido. Como é em Sekai, eu imagino que eu deva gostar. Não, você vai curtir. Tenho certeza que você vai curtir. Isekai bom? Isekai bom mesmo é o Isekai Oji-san? Sim, também. Muito bom. Porra! Aí, Jorge, ó. Jorge, tio do outro mundo. Jorge. Sim. Jorge, na Netflix. Tio do outro mundo. Preciso falar mais alguma coisa, Jorge? Não, né? Não precisa. Já vai botar na pauta, tio do outro mundo, não vai? Diz pra mim que vai. Tem que colocar. Mim. Principalmente porque só tem coisa da SEGA lá. É maravilhoso. Não é? Bom, continuando a pauta, também teve a produção de Peach Boy Riverside, que também é bastante bom, e Pononichi, que é do mesmo criador de Gotobun no Hanayome. Que bom, legal. E, assim, tem jogos de Shaman King, mas todos foram baseados na versão anterior da franquia. Os de PlayStation eram da hora, cara. Outro dia a gente pode até fazer um episódio que fale sobre os jogos de Shaman King, porque são bastante. Ó, Game Boy Advance e Nintendo DS é incrível. Aliás, o Game Boy Clássico também tinha umas coisas da hora. Pois é. Agora, Nerd Master, brilha. Sim. Então me permita aqui incorporar o espírito da maldade. Porra, essa foi bem encaixada. Essa foi bem encaixada. Por que será que o Ryu da Espada de Madeira parece que vai vir enfim, com tudo agora, né? Cara, ele já tá tirando a brincadeira do meu castigo no final. Cara. Deixa ser chato, seu espolento. Tá dando spoiler da coisa dos outros. A mãe não te deu educação, não, criatura? Porra, sacanagem. Bom, então tá, bora lá. Aviso de spoiler, beleza? Senhor querido ouvinte, estamos falando da versão 2021 do Shaman King. Não é aquela lá da manchete, não, tá? Estamos falando da 2021, tá hoje, novinha, 52 episódios, na Paga Nós, dubladinha, mesmo os dubladores da versão antiga na maioria, pelo menos os vivos, tal e coisa. Então pode ser que vossas excelências não tenham visto ainda essa nova versão, por achar de forma errônea que ela também não tinha final, apesar dela o ter. Então, se vossas excelências... Que bom. E se vossas excelências estão assistindo a este episódio do Anime Sphere sem ter visto o anime na Netflix, os senhores peguem a espada de madeira do Ryu no modo dedão, daquele de fazer carona, entendeu? Com o oversoul do dedão, e façam o exame de próstata em vocês mesmos. Malandro. Agora eu vou usar tua frase, viu, Yata? Medo. Exato. Medo. Bom, Yatá... Posso mandar a trama? Tu quer que o Yatá mande a trama? É, como você já tem um aviso de spoiler, eu ia pedir pro Yatá mandar a trama. Bora dramatizar então, manda, um pouco. Trama? Manta Oyamada é um garoto normal que gosta de estudar e de descobrir o significado de novas palavras. Um dia, atrasado para pegar um... Pausa. Chamar o Manta de normal é sacanagem. Porque ele é Funko, tá? É versão Funko. Tá? Ele é a versão Funko de uma criança normal, tá? Então, é pior tá, assim. Daí. Segue, Yatá. Só pra deixar um adendo sobre isso. Na época, eu tava fazendo lá um curso de teoria musical, e uma das crianças que tava junto ali, que tinha crianças e adultos tudo na mesma sala, era um garoto que era a cara, o sorriso e o corte de cabelo do Manta. Então, eu chamava o moleque de Manta, até hoje eu não sei o nome do moleque de verdade. Já tá maior de idade faz tempo e até hoje eu não sei o nome verdadeiro. Bom, mas vamos lá. A diferença agora é a pergunta. Ele cresceu? Cresceu, isso dá medo, tá muito mais alto que eu. Antes ele era baixinho e eu podia zoar o tamanho dele. Então, infelizmente, ele não pode ser chamado de Manta. É, não, agora ele pode ser a adaga, né? Vamos lá, vai. Agora vou voltar pra trama. Por favor. Um dia atrasado para pegar o último trem, ele resolve cortar caminho por onde? Ah, pelo cemitério. E não é que ele se depara com uma porção de espíritos... Ideia de gênio. É maravilhoso, o da gênio. Não, pera. No dia seguinte, na escola, o Manta encontra aquele mesmo garoto e descobre que ele acabou de chegar à cidade. E vai estudar onde? Na sua sala. Ó a conveniência de roteiro aí, desde aquela época. Seu nome? Yo Asakura. O moleque, que aparecia ser apenas desligadão da vida, conta ao Manta que, na verdade, ele possui poderes inimagináveis. Ele vê e conversa com espíritos. E o mais surpreendente é que o Yo pode incorporar essas almas e usar as habilidades especiais de cada uma delas. Isso tudo porque ele é um xamã, não confundir com a banda que veio depois do Angra. Ou seja... Né? Uma pessoa que tem o poder de conectar o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Ligue já. E com essa habilidade, Yo ainda dá uma mãozinha pros espíritos que não conseguem se desprender desse plano por algum assunto que deixaram pendente em vida. Mas olha, essa história era incrível demais. Das duas, uma. Ou você pede pra ligar já, ou você chama ele de Avatar. Você escolhe uma. Vamos chamar uma ajuda pra família Gaspareto, porque aí eles podem ser xamãs, hein? Caraca, velho! É. Será que Yo Asakura vai pro nosso lar? Cada referência que, pelo amor de Deus. É, não, mas a coisa é incrível, porque Shaman King, ele chamou atenção, até mesmo porque ele mostrava todas as religiões possíveis, a forma que cada uma via a mesma coisa. O grande espírito, né? Então... Pois é. Bom, ele mostrava todas as religiões possíveis e esculachava com todas as religiões possíveis. Exatamente. Caraca. O curioso é que eles conseguiam esculachar, mas falando a verdade sobre como cada religião via, né? O que seria que os católicos deles. Que a maneira correta, né, de se esculachar. Exatamente, porque é um jeito de esculachar que não é tão ofensivo quanto... Né? É, bom, eu não vou falar as coisas que eu ia falar, porque senão eu ia ser cancelado agora mesmo. Ô, louco, meu! Medo. É que eu não sou o Pablo Marçal, sabe? Porra! Bom, o que nós podemos falar do Prota? Asakura Yo. E de seu espírito. E de seu espírito poderoso, Amidamaru. Ah, deixa eu falar uma coisinha só, título, quem não quer nada, você não pôs o nome do Amidamaru, não, tá? Fica parecendo que o Yo tem 4 dubladores. Então, os dois primeiros é o do Yo e os dois últimos é o do Amidamaru. Tá bom, eu achei que isso tava fácil de entender. Tá bom, tá bom, ok. Eu só tô enchendo o saco. Vai, continua. Eita. Bom, vamos lá. O que, que a gente pode falar do Yo e do Amidamaru? Bom, para começo do conversa, o Yo a gente ama de paixão, porque a gente conhece, inclusive, pessoalmente o dublador dele, né? Fizemos, sim, inclusive, uma entrevista com ele, né? E sim, ele mesmo falou que adora o Yo, e sim, por causa dele também. A gente fala dele daqui a pouquinho. Mas, cara, o Yo é aquele estilo de protagonista shonen desligado, porra. Né? Porque... Né? É o cara que não quer nada com porra nenhuma, cara. Parece até que você tava fumando uma Maria Joana. Mary Jane, né? Total. Aí depois que você tá fumando a Mary Jane, lógico que você vai ver o Duende Verde ali. Porra, que bela referência. Mas o cara é tão desligado... Mas tão desligado que, sinceramente, é o protagonista de anime que eu mais tenho raiva. Sabe? Não que eu não goste dele, eu gosto, mas dá uma raiva, dá uma vontade de dar uma porrada nele pra ver se ele acorda, filha da puta. Pois é, eu nunca vi um prota de um anime tão desligado quanto o Yo. Mano, parece que pra ele tá tudo bem... Tudo legal, e daqui a pouco começa a cantar umas músicas de. Tocar umas músicas de Bob Marley. Eu sempre ouço. Não, o engraçado que você sabe que o Yo sempre tá de fone de ouvido e sempre tá ouvindo músicas, né? E o tal do cantor das músicas que o Yo gosta é uma paródia do Bob Marley. Pois é. Só falta ele ouvir Bob Marley, Jimmy Cliff e outros relacionados, sabe como é que é, né? É assustador. Mano, mas assim, o que ele tem de desligado e parece que acabou de fumar... Deixa eu falar lá essa. O artista favorito do Yo, que ele sempre... O foninho dele chama não Soul Bob. Soul de alma e Bob, de Bob Marley, né? Praticamente, mas, mano, é a versão Rastafari, né, do que seria o Clube da Luta, isso. O anime todo é isso. Porra? Ouve Bob Marley pra depois sair batendo nas pessoas que estão incorporando espírito, assim, né? Uma coisa incrível. Mano, mas assim, o que o Yo tem de desligado, parece que acabou de fumar um cigarrinho de Mary Jane. Ele tem de bondoso e que não gosta de ver as outras pessoas sofrer. Mas, meu filho, todo mundo que usa um cigarrinho de Mary Jane e é adepto das canções de Bob Marley são pessoas boas de coração. Eu nunca vi um ser violento nessa espécie da humanidade. É porque a Mary Jane deixa calmo, relaxa tudo, né? Exato! Ela as não, outras ela, orgas ela não incita é violência. É por isso que o canabidiol, quando é colocado num bolinho aí de chocolate, tipo, a pessoa relaxa. Bolonha! Exatamente! Eu tenho uma história muito curiosa sobre Bolonha, não sei se seria bom pra esse horário. Não cabe aqui, depois Bolonha, você conta. Bolonha é uma sacanagem, cara. Chamar bolinho de chocolate com canabidiol, que é um levado pela Anvisa, inclusive, chamar isso de Bolonha é uma puta de uma sacanagem, cara. Vou te contar um negócio. Ó, Mas uma coisa é certa, se você deixar um pitbull comer 1 quilo de bolonha por acidente, porque tava no meio da mesa da sala, enquanto você tá na cozinha com outras 5 pessoas, aí vocês vão voltar pra tentar começar a comer, cadê o bolo? Com certeza aquele cachorro vai ficar umas 3 semanas com a língua de fora, deitado com a barriga pra cima. Porra! É, principalmente se for no interior de São Paulo. Agora, como é que o cara tem 1 quilo de canabidiol em casa é que realmente... Eu acho que é produção caseira, mas tudo bem, vamos lá. Era produção caseira na época, né? 2005. Falei? Olha lá. Bom, Voltando à pauta, depois dessa história, dessas histórias, né? É... Voltando à pauta, é, a voz emprestada ao Yo no Japão é de Yoko Hikasa. Yo? Sim, é uma mulher. Entre outras personagens, ela fez a Maizuru de Dungeon Meshi. Conforme é conhecido aqui no Anime Sphere, Caverna do Rangão. Eu só não vou pedir quando pra esse, porque ainda não saiu o resto, tá? Mas assim que sair, tu vai ver como é que eu vou pedir. Pois é. A Bruxa de Goblin Slayer. Uia. Quando? No Iê. Tem jeito, né? Tanto é bom. É, Arthur Pensilgon, de Shangri-La Frontier, Suge Hunter, Kamige no Idoman Tosu. Medo. Shangri-La, caralho, Frontier, inclusive, que isso eu... isso tudo. Pois é. Adivinha de qual fonte que é? Ah, mas enfim. Não sei. Será? Talvez, né? Seria mangá? Não, acho que não. O que você acha? Um nome tão comprido desses, hein, Atari? De que fonte será que é isso daqui, hein? Ah, então... deve ser Comic Sans. Ai, ai. Bom, uma coisa que eu tenho a dizer sobre Shangri-La Frontier é que eu já recebi muita indicação pra assistir. E muita gente diz pra mim que Shangri-La Frontier é e muito não... bom. E não... Aham. Ele recebeu muita recomendação e até agora não levou em consideração nenhuma. Não, eu coloquei na lista. Só que você sabe qual é o tamanho da minha lista, né? Tá. Mais um. Aham, mais um. Bom, e a última personagem dessa lista é a Archisnei, de Bastard Ankoku Hakaishin. Aquele remake que a gente já fez episódio. Vulgo, tá bom, episódio que o Nerd Master... Vulgo episódio que o Nerd Master soltou a franga e o modo Dercy. Meu Deus. Também, né? Bastard, né, bebê? Bastard xinga pra caralho, né, filha da... Cara, foi a puta que te pariu também, porra. Cala, merda. Agora, falando duas coisas. Número um. Prepara o xaropinho. Medo. Pois é. Archisnei, né? Né? E o número 2, quando a segunda temporada? Precisamos fazer, de verdade. E tem, né? Você sabe que tem, né? Então, quando? Pois é, no IG. No IG, né? Tá bom, obrigado, mais gente. E a voz brasileira do Yo é do nosso querido, e ele já passou por terras animesféricas, Rodrigo Andreato. Maravilhoso. A gente falou, né? A gente conhece o homem pessoalmente, né? E ele diz que adora o Yo, inclusive. Com certeza. Entre outros personagens. É um dos poucos. É um do... Peraí, falando que a gente conversou com ele, né? Um dos poucos personagens não marrentos que ele já fez. Pois é, se você pegar dos personagens que ele já fez, ele fez o Yamcha, da franquia Dragon Ball. Ou seja, marrento. Marrento. O Usopp da primeira dublagem de One Piece, ou seja, marrento, com força. E mentiroso. Marrento e mentiroso. Sim. E o outro personagem que não é marrento, que é o Yukito Tsukishiro. De, como diz o Nerd Master e a Sara, Sakura Card Captor. Sakura Card Captor. Então vamos lá, vamos começar... A sessão roupa suja. Dragon Ball, foda-se que a gente já fez o que tinha que fazer. Ô, Toriyama, a gente te ama. Estamos com saudade do senhor, inclusive. Mas desculpa, já deu. Um abraço, beijo na bunda. É, quando Skyvia, de novo? Em um Anime Sphere mais perto de você. Eu não acredito muito nisso, não, mas tudo bem. E quando Sakura Card Captor? Em um Anime Sphere mais perto de você, e que a Sara ajude a gente nisso. É, né? Só que esse não tá dependendo da gente, né, Sarita? Ô, oh, Sarinha, minha da Dubai, não tá dependendo da gente lançar esse, né? coisa. Eita. Relembrando que em 2004 eu fiz cosplay da Sakura, aquela versão lá dela com o vestidinho e usando patins. Mas deixa pra lá. Porra. Fotos, eu quero. Aí uma imagens. Informação. Não, eu quero não, imagens. Eu não quero. Não, eu tô não, até hoje não, eu não quero. Alguém que tenha foto essa... da época. Ah, não tem imagens. Essa é uma. Eu tô atrás essa de quem é uma imagem tem, mental que eu não faço questão de ter. Então tá. Olha só. É, só essa é uma imagem só... mental que eu não faço questão de ter. Quem veio nos eventos da AnimeCon aqui do Brasil, né? Aqui de São Paulo, né? Que eu suponho que tenha gente ouvindo em outros países. Então, aqui no Brasil, em São Paulo, em 2004, quem foi nos eventos AnimeCon e Anime Friends de 2004? Mano, eu acho. Então, eu acho que eu vi. Ai, não. Pode ser. AnimeCon 2004, por um acaso, foi o primeiro evento que eu fui. Então. Você viu o cara que tava só de cueca com uma folhinha também em cima do palco e que num dos dias foi de Chun-Li, da versão do filme. Pois é, eu vi. Aí. Aquela Chun-Li de barba era eu. Ah, eu tava lá! Ó, vocês estão vendo, ó. A chance é grande de todo mundo já ter se esbarrado milhões de vezes aqui. Meu Bom, Deus. Voltando pra pauta, a voz japonesa do Amidamaru é o Katsuyuki Konishi. Tengen! Ele fez, entre outras personagens, o Tengen Uzui, o Hashira do Som, de Kimetsu no Yaiba. Já falamos muito dele por aqui. Sim. E, aliás, quando o arco do trem... Quando o arco do melhor Hashira de todos... Noiei. Obrigado, Moisés. O Ikki de Fênix, da franquia Cavaleiros do Zodíaco. É bom, muito bem. Pois é. A gente ainda não fez o Alma de Ouro, que provavelmente a gente pode fazer. E é a última coisa de Cavaleiros que a gente vai fazer. Porra. Bonito. Então tá. E Urei, da versão de 2022 de Urusei Yatsura. Meu cara, tu acredita? Eu vi essa bodega. É engraçado pra caceta essa porra do Urusei Yatsura, cara. E agora eu peço encarecidamente pra você, Jorge... Quando? Ah, não sei. Obrigado, Moisés. Mas assim, Urusei Yatsura, pra quem não sabe, é da mesma autora de Irama Meio. E aproveitando que você falou esse ensejo da família São Tomé, quando? Não sei. Obrigado, Moisés. Bom, e a voz do Amidamaru aqui no Brasil é o nosso querido, e queremos ele aqui, Luiz Antônio Lobue. Foda para caralho. Que entre outros personagens fez o Piccolo na franquia Dragon Ball. Bonito. Ok. Silver Srailey na versão Unidub de One Piece. Também conhecido como narrador, porque a gente só descobre isso lá. A gente só descobre isso depois do arco do Sabão, de que, na verdade, o narrador era o Rei Lee o tempo todo, né? Yeah. Pois é. O Fisher King Bradley nas duas versões de Full Metal. A gente já fez episódio, inclusive. Parabéns. E da franquia Cavaleiros do Zodíaco, a Ioria de Leão. Foda também. Ou também conhecido como Aiorão. O que você ia falar, ô Yata? Também conhecido como Aiorão. É, com certeza. Bom, na sequência, temos... Ah, uma coisa, não, na sequência que... não. Peraí, homem. Na sequência não, que a gente falou pra caralho do Yuma, não falou porra nenhuma do Amidamaru. Ah, sim, mas o Amidamaru, vamos dizer assim, é aquele espírito de um samurai correto, honrado, só que por algum tipo de culpa, por não ter feito algum bem no momento em questão, ele acabou ficando preso ao nosso plano. E num primeiro momento, o Yo tenta ajudar ele. O homem é conhecido simplesmente como o demônio da Terra, porque o homem matava todo mundo. O cara, se pudesse, matava a mil, entendeu? E ele matou. Ele, se pudesse, não, porque ele matou mesmo. Na verdade, não. Ele não é se pudesse, ele matou mesmo. Ele matou mesmo, exatamente, ele matou mesmo. O bicho era tão foda, mas tão foda, que precisou juntar todo mundo e a espada dele quebrar para que ele pudesse morrer, entendeu? E por conta de uma promessa pro amigo dele, o Mosque, ele ficou lá na Colina Fumbari durante 600 anos esperando. Oh. Até que o Yo aparecesse e o libertasse. É, na verdade, que o Yo aparecesse e desse pra ele uma razão pra sentar porrada em mais gente, né? Pois é. O pior de tudo é que essas coisas me fazem lembrar a época que começou o grupo Cospobre nos eventos. Não aquele que o Daniel Gentili fala, mas o grupo verdadeiro Cospobre mesmo. Aquele do... do Yoga de Toalha, velho. Puta não, que é o Yoga bêbado mesmo. O de Toalha veio depois. Isso que é mais engraçado. Ele entrou depois. O bêbado era o primeiro. O de Toalha foi o segundo. A diferença de um é Daniel, o outro é Gabriel. Só pra ter uma ideia. Né? Então, os dois têm nome de anjo, né? É, e os dois são os demônios. O que não é muito diferente da obra que estamos tratando hoje, né? Anjos que são, na verdade... Pois exatamente. Tudo a ver, fio. Pois é. Bom, ó, vamos dar uma curiosidade sobre cosplay e Shaman King naquela época, 2004 ainda. Aham. Teve uma apresentação que eu fiz com uns amigos que a gente ganhou o concurso livre, quando abriram a categoria livre por causa do Cospobre. O que aconteceu? A gente fez, assim, tampinhas de Coca-Cola mesmo jogando no chão e elas começaram a girar. A gente zoando o Beyblade. Yu-Gi-Oh! Cyber Luta! Pikachu incorporar Beyblade! Let it rip! Aí pronto. E uma tampinha bateu na outra e voou pra fora a outra. Todo mundo começou a gritar. E a gente ficou em segundo lugar no concurso por causa disso. É assustador lembrar essas coisas. Se foi o Anime Friends 2006, eu tava lá. Não acredito que você também viu isso. Eu tô atrás de alguém que tenha visto. Ó, se alguém que tá assistindo isso viu isso e gravou, fotografou, manda as fotos e o vídeo pra mim. Eu preciso disso pra lembrar essas coisas. Ai, ai, ai. Bom, vamos falar do Manta. Era o que falar do Pensa Manta, pra começo de conversa. Pra começo de conversa. Nanismo. Tá, é a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente fala do Manta. Porque eu não tava zoando, agente não. 003, o filho da puta. O filho da puta. Agente 03,5, velho. Não, é, falando também conhecido sério, como um capeta em forma de guri. Tem... O filho da puta fala, tem proporção de Funko, cara. Ele tem realmente proporção de Funko. É cabeção e corpinho. Conhecido como Mini Crack, né, velho? Ou também Boku no Pico, mas isso é outra história. É, ainda bem que eu não... A única coisa que eu sei de Boku no Pico é que eu só ouvi falar. Parece caviar. Medo. Não dá. Medo. E outra, o Manta é o Cid do Shaman King. É aquela gosminha que gruda todo mundo. E que na hora de cuidar de dinossauros que saíram do ovo, ele acaba ordenhando por acidente um macho e não uma fêmea? Nossa. Cid? Meu Deus. Por que tu... Agora me lembra... Ô, Jorge. Jorge, me lembra aqui um negócio. Por que que você contratou o Yatá? Acho que foi por aí. Ai, caralho. Que horror. Bom, depois dessa... Ai, caralho. Dessa visão do inferno, é, a voz do Manta no Japão é de Inuko Inuyama. Nersunoya? Entre outros personagens, o Miau de Pokémon. É isso aí. A número 13, ou 13ª, a heroína lá com roupa de astronauta de Boku no Hero Academia. Sim. E agora, agora o melhor. E a Pipimi de Poputepico. Então tá. Essa animação é linda, principalmente a cena da Marilyn Monroe. E sim, ouvinte, é mulher. É outra. Sim. Outro personagem homem que é falado por mulher. Pois é. A voz brasileira do Manta é de Thiago Longo. Entre outros personagens, ele fez o Eriol Hiragizawa, de Sakura Katakarta. Eriol é o moleque reencarnado do Clow, né? Sim, é a reencarnação do corpo do Clow. Ok. A gente não vai tratar dessa parte no futuro Anime Sphere de Sakura Katakarta. Sim, não vai chegar a esse ponto. É, Kazuo Ichinoseki, de Blackjack. Boa. Uhum. E agora, esse último personagem tem um nome bem interessante aí pra quem gosta de ver hentai. Né? Tenga Onigawara, de Mob Psycho 100. Vocês fizeram quem não Mob conhece Psycho 100, não fizeram? Sim, fizemos. Da primeira temporada. Eu queria ter participado. Não, é da única temporada. Tem mais de uma temporada? Vai vir a segunda. Aí é. Então quando? Não sei. Porque também não sei quando vai ser lançado. É bom, mas gente. Medo. Mas agora agora fala da futura rainha. Sim, nós vamos falar. De Kyoyama Ana. Que é a noiva do Yo. Mano, o que o Yo tem de... calmo. Fumado, cheirado e quase inativo. A Ana, ela é o completo oposto do Yo. Pensa numa mina virada no Jiraiya. Você sabe como é que é? Num casal, quem tem que mandar é a mulher, né? Mano, o Yo nesse ponto parece até parente do Shikamaru. Caralho. Porque as mulheres da família Nara são fortes nesse nível. Aham. E a Ana... Ó, imagina uma mulher com a personalidade virada no Jiraiya. Uma Temari em um dia ruim. A Ana é isso umas 4 vezes pior. Coisas que a gente precisa saber da Ana. A Ana é uma Itako, que é uma sacerdotisa da cultura japonesa, que é previsão, né? Sendo que no caso dela, ela é quem conjura espíritos. Ela literalmente pode puxar o espírito de quem já morreu, seja lá quem foi, onde tiver a porra do espírito, tá? E isso torna ela um poder roubado pra caralho na hora de ajudar o Yo, tá? Sim. Mano, a Itako é basicamente a outra parte, a contraparte de um xamã. Sim. Os poderes de um xamã e de uma Itako se completam, mas convenhamos, a Ana sempre foi... Muito mais poderosa do que o Yo. Com certeza. E uma coisa que você não sei se vocês já entenderam até agora, ouvinte, sim, eles são marido e mulher, pelo menos no que tange ao que a família Sakura quer pra ela, né? Porque eles já são noivos / casados desde 6 anos de idade. Sim, eles são noivos. Não são casados porque não tem idade pra isso. Ainda. Mas ali... Tem que esperar até os 9 anos de idade, né? É, mas ali... Vamos assim dizer que... Vivendo com fé, casado é? Pois é. Olha, quando chegar a época do, da Ana e do Yo casarem, o casamento já se deu por uso capião, velho. Né? Né? Bom, a voz da Ana no Japão, inclusive a gente falou mais cedo, é de Megumi Hayashibara. Além de ser cantora, ela é seiyuu. Seiyuu, sem mim. Ai, cacete. Obrigado, filho da puta. Desculpa, eu já fiz essa piada tanto nesse anime. Puta que pariu, cara. Vai, imitadão, imitador de piada. Puta que pariu. Olha, a história que me faltava. Não, cara. Ele só ressuscitou uma piada. Ele só ressuscitou uma piada que você fazia pré-episódio 100, Nerdmaster. Detalhe, isso significa que eu incorporei a piada. Assim como acontece no anime Shaman King, eu incorporo. Reciclando piada velha. A gente tem que criar um jingle com instrumental pra isso. Bom, a Megumi, entre outros personagens... Se vira aí, negão. Né? Parei. Se ferrou. Eu aproveito, já pega a minha frase antes da ficha técnica, o momento Jorge Pidia, tanana, e faz um jingle com isso aí também, tá? Por favor, já tô pedindo, já tô usando já. Não é? Né? Vamos lá, entre outras personagens, a Megumi Hayashibara fez a Jessie em Pokémon. Prepare-se pra encrenca. Pois é. Para defender o mundo de nossa nação. Pra unir todas as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso poder às estrelas. Jesse! Jesse! James! Miau! What the fuck? Caralho, deixa pra lá. Pior que a gente fez isso no episódio de Pokémon, puta que pariu. Maravilhoso. Bom, o Takashi Shimamura de Ghost in the Shell Saki 2045, a gente já fez episódio já dessa série, inclusive. Já fizemos. E também a voz da Rei Ayanami da franquia Neon Genesis Evangelion. Ou seja, ele fez o papel da coitada, da tomadora de porrada nessa porra desse anime dos infernos. Ela é praticamente o Kagebushin no Jutsu. Tem milhares de raids toda hora que uma morre, a outra nasce no lugar. Pois é. Aham. Uhum. E a voz brasileira dela não podia ser outra. Letícia Quinto. Isso, é, aí eu pergunto só pra ti. Ai, viu, puta que pariu. Ele me roubou a piada, desgraçado. Eu ia perguntar se esse já foi o quinto ou sexto trabalho dela. Puta que pariu. Ah, não, é, no caso, só em Cavaleiros do Zodíaco é que o anime fica em sexto lugar. Aham, agora, ô Jorge, eu vou ter que contar um negócio pra você. A gente vai ter que combinar essa história direito. Quando eu e o Yatá participam, a gente tem que combinar quem é que vai fazer as piadas de merda, tá? Porque tá sendo um crossover de piada aqui, não tá dando certo essa porra, não. Multiverso. Mano, eu só digo uma coisa, pra piada ruim, eu tô parecendo juiz de jogo de ping-pong. Então tá. Porque você faz piada ruim de um lado e o Yatá faz piada ruim do outro lado. Maravilhoso. Eu tô me sentindo um verdadeiro jogador tailandês de ping-pong. Puta que pariu. É. Bom, entre outras personagens, a Letícia Quinto fez a nossa querida e muitas vezes salva Saori Kido. Da franquia Cavaleiros do Zodíaco. Aham, yeah. A princesa Peach dos Cavaleiros, porque essa aí só serve pra tomar porrada e ser levada no outro castelo, né? Pois é. A Mai, da franquia Dragon Ball. E a Mai, no caso, tanto na versão neném quanto na versão adulta, tá? Ela fazia as duas. Sim, sim. A Kagome, da franquia Inuyasha. E seu nome é maravilhosamente modificado no Brasil, né? Né? É Kagome, né? Kagome, que é Kagona, né? Também, né? E aí eu pergunto pra você, Jorge. né? Kagome aonde, né? E eu pergunto pra você, Jorge, quando? Em um Anime Sphere mais perto de você. É a favorita daquele apresentador que foi expulso da SBT, vocês sabem quem e por qual motivo. Porra. Nossa senhora, tá bom, ok. Depois eu passo o WhatsApp dele pra vocês zoarem ele. Caralho. Bom. Bom, e a Excel do anime Excel Saga? A melhor música de encerramento que existe é do Excel Saga. É cantada por um cachorro que parece um gato. Nossa senhora. Que bom. Eu cantei num stand-up aquela música, viu? E eu pergunto quando... E eu respondo, não sei. É bom, Moisés. Seguindo. Bom, agora eu vou trazer... É que assim, o vilão principal de Shaman King, ele não aparece, pelo menos não de maneira direta, neste primeiro episódio. Acho que ele só aparece uma sim, única vez no último episódio. No episódio 13. É, no episódio 13. Mas assim, ele não aparece o suficiente pra poder fazer parte da trama. Então por isso eu não coloquei o nome dele. Peraí. Não. Tecnicamente ele aparece sim, que ele é logo a primeira cena do primeiro episódio, o nascimento dele. Sim, ele aparece alguns poucos segundos no primeiro episódio e alguns poucos segundos no 13º, que é o último dessa parte. Tá bom, segue. Mas o primeiro antagonista que a gente vai citar por aqui é Umemiya Ryunosuke. Ryunosuke, quer dizer, né? Ou conhecido isso aqui no Brasil como Ryu da Espada de Madeira. Exato. Sempre quer que suas costas sejam lavadas por uma criança. Nossa senhora. O homem que agora espírito... chegou aquele momento, peraí. E chegou aquele momento da gente falar da parte mais importante, longa, dura e brilhante de Ryosuke, que é... O topete. Ah, oi, aquele topete que lembra muito aí um Kuwabara versão exagerada, né? Nossa, parece que ele é a vocalista lembra... da banda Kishidan. Vocês lembram, ouvintes, que a gente tratou levemente do tema topete no nosso episódio do Yu Yu Hakusho e do Yu Yu Hakusho nos episódios, né? Né? A gente falou bastante nos desse tema. Mas então, agora, crianças... Episódio. Tá bom, obrigado, já falei isso. Mas agora, crianças, se preparem. Porque se você quer falar de topete, o nome que você precisa falar é Ryo da Espada de Madeira. E na sequência, a gente vai falar de alguns personagens de JoJo's Bizarre Adventure. Não, os topetes de Bizarra de Ventre não chegam aos pés do ultra topete do Ryu. Então, Giorno Giovanna? Não. O do Ryu é maior. Do Ryu abrindo então tá meio bom. Vira dois, meu filho. Tá boa, tá bêbado. Né? E de seu espírito, que é o espírito de um ladrão, o Kagero. Ou é engraçado que aqui no Brasil... aqui no Brasil teve dois nomes, né? Porque na primeira versão ele era chamado de lagartixa, porque Tokagero significa justamente lagartixa, né? Exato. E assim, pensa num cara, no caso do Ryu, pensa num cara que é malandro, quer se dar bem em tudo... Marrento. E que no... Marrento pra caralho e que nunca se dá bem em nada. Gado. Olha, eu tenho uma lista de pessoas com nomes que combinam com essa descrição. É, eu também, gado, mas tudo bem. Gado pra caralho. Não chega nos pés do Sandy, mas tá ali. E o pior de tudo, cara, isso é o que me deixa triste com o Ryu, cara. O filho da puta é pedófilo, cara. Porque ele só se amarra nas novinhas, cara. É um troço de chorar o coração. Eu gosto tanto do personagem do Ryu, cara. O Ryu é complicado porque ele não gosta só das novinhas, também dos novinhos, né? É. Ah, mas aí é porque o Lisek. Não, é porque o Lisek tem cara de menina, né? Venhamos e convenhamos, né, porra? É. É. Só que esse daí, ele simplesmente só aparece no 14º episódio, ou seja, a próxima parte. Sim. Tá bom. A voz do Ryunosuke lá no Japão é de Masahiko Tanaka. De outros personagens como Muramasa Kaburagi, de Tiger and Bunny. É, pra quem não lembra, o Muramasa Kaburagi é o irmão mais velho do Tiger, né? Do Tiger. Que não tem poder e por isso cuida da mãe do cara lá na cidade natal dele, né? Sim. Inclusive nós temos episódio, tá? Aham, eu sei, eu participei. É minha pauta, não, inclusive. Eu estou falando pros ouvintes. Eu sei que você já sabe. Bom, Dot Pixies de Shingeki no Kyojin. Ô, rapaz, xinguei no Myojin. Quando xinguei no Myojin de novo? Não enviei. Obrigado, mas é isso. É porque a gente fez a primeira temporada de Shingeki no Kyojin, ô Yata. Ah, Shimeji no Miojinho é bom quando você faz. Então, Shingei no Miojinho, muito bem. É gostoso o Shingei no Miojinho, muito bem. E Fumihiko Makabe de Sokyu no Fafner. Não faço ideia do que é isso. Eu também não conheço muito, mas tudo bem. Ah, tá, foi. E a voz brasileira do Ryunosuke é de Marcelo Pissardini, queremos você aqui. E ninguém sabe quem é, né? Ninguém nunca ouviu falar. Ele fez, entre outros personagens, o Bills, de Dragon Ball Super. Aham, Show já Tucker. Fez tudo. Agora para. Para, para. Só fala de onde é esse filho da puta, por favor, fala. O Show Tucker de Full Metal Alchemist, as duas versões. Agora... Dá licença, me permita, porque eu preciso, isso é pra lavar a minha alma, seu filho de uma puta, tu não vai ter meu perdão é nunca, seu filho de uma puta, tá? É, quem ouviu o nosso episódio de Full Metal sabe do que nós estamos falando. E quem não sabe quem é Show Tucker e por que, que eu tenho tanta raiva dele, morra. Ouve lá o nosso episódio de Full Metal. Tchan. Porra. Bom, e Seiya Uribataki de Martian Successor na Desco. Ah, na Desco é tão triste. Mas quando que a gente vai fazer, Jorge? Vai à loucura. Mas Jorge, a gente vai fazer quando? Fala chorando também, que na Desco é triste. Vamos lá. E a voz japonesa do Tokagero, do Lagartixa, é de Wataru Takagi. De outras personagens como o Sakurambo, de Urusei Yatsura, de 2022, claro. Já perguntei, não vou perguntar de novo. Obrigado. O Zeus... de Shumatsu no Valkyrie. Ah, esse eu não perguntei ainda. Quando? No Ye. Mas é foda. Obrigado. Pra caralho. Eu sei. E o Shiba Ganju, da franquia Alvejante, como diria o Nerdmaster. Ei, Bleach Alvejante. Quando a saga do Soul Society? No Ye. Tá bom, assim gente. Que for limpar todas as roupas brancas, é isso aí. Porra! Bleach, o alvejante que você esperava. E o que você também não esperava, né? Vamos lá. E a voz brasileira do Tokagero é o nosso querido Mauro Castro. Que fez, entre outros personagens, o Sadin Komamura. Outra vez em Bleach, mas dessa vez apenas na Guerra dos Mil Anos. Pô, episódio bagarai, hein? Mil anos. Tá longe pra caralho. É o episódio mais... É a parte mais recente do anime de Bleach. O duro é a pessoa aguentar até o último ano, hein? Ai, puta que pariu. Obrigado! O Rei Cutelo, da franquia Dragon Ball, vulgo pai da Titi. É. E o professor Junichiro Inamine, de Blood Plus. Que bom, não conheço esse, mas imagino que tem alguma coisa a ver com vampiro, né? Blood, professor... Né? É então, sangue positivo, aí. É isso aí. Você conhece Blood Plus ou Yata? Então, faz muito tempo que eu não vejo, mas sim. Então tá ótimo. Agora uma coisa engraçada, posso fazer... Posso dar vamos dizer, uma parte aqui de uma coisa engraçada sobre o seu Mauro Castro... E o que me causou de estranheza ver o Tokageru com a voz dele é que ele agora ele é a voz atual do Rick do Trato Feito. E como eu vejo muito o Trato e como eu adoro esse programa do Trato Feito, toda hora que eu vejo o Tokageru falando, eu tô perguntando: tá, você quer pagar quanto na vingança? É maravilhoso. Caralho. Ó, trivia básica. Tem um conhecido meu que o nome dele é Junichiro Yonamine. Só tira o I e coloca um Yo. É bizarro isso. Nossa coincidências senhora. Tá bom, né? Bom, a respeito do Tokagero, pensa num maluco malandro até a espinha. Não, o que a gente precisa saber? Primeiro, o Tokagero é contemporâneo do Amidamaru. Ele, inclusive, sim, cruzou a espada com a Amidamaru, perdeu com a Amidamaru. E perdeu. Né? E ele é tipo o chefe dos bandidos, tipo aquele chefe de aldeia de criminoso que acontece muito no One Piece, por exemplo, aqueles bandidos da montanha. Então, tu pensa num cara desses. Aí, o filho da puta é... Mas não é malandragulha só, não. Ele é canalha mesmo. Ele é FTP com F de muito, entendeu? Com F de farto, entendeu? Porque o cara é realmente o filho da puta. Tanto que ele entrou na conversa do Shaman King possuindo o Ryu pra poder se envigar do Amidamaru. Pra tu ver o nível de filha da putagem dele. Só que acabou que o Ryu, por ter sido possuído pelo Tokagero, depois que acabou essa conversa, o Ryu foi treinado pelos Asakura, e aí ele se tornou um Shaman King, um xamã, assim, puff, do nada. Ele já tinha... Delícia. Ele já tinha potencial pra ser xamã, tanto que a própria Ana falou que ele já via espíritos desde antes de ser xamã, que é igual o Manta. O Manta também tem esse potencial, ele também enxerga espíritos, só que ele não teve treinamento. É só essa diferença entre o Manta e o Ryu. Mas aí o Ryu ganhou treinamento justamente com o velho filho da puta, mais filho da puta desse desenho, que é a porra do avô do Yo, né? Então ele caiu na... Cara, tomou porrada até dizer chega das folhinhas lá do vovô do Yo, né? Sim. Então, e ele acabou virando um xamã até bem poderosinho, cara. Tanto que ele fez parte do time do Yo depois no torneio, que a gente vai falar numa parte mais pra frente, né? Mas até que não se ficou mal de xamã, não, cara. Ele até ficou um xamãzinho caprichado. Sim. Não é aquela coisa que se diga, minha nossa, ele tá no mesmo nível do Prota, mas ele manda bem, cara. Na sequência a gente fala de Horohoro. Horohoro, né? Horohoro, não? Horohoro, Horohoro. Horrorosou. E ou então, da sua... Ou então, Horokeu Usui. Sim. E de sua espírito... Kororo. O Hakoyoyo. Tinha os cosplayers desses dois que faziam esse cosplay aqui. Mano, um grupo, né, chamado Elite Xamã, fórum, né, fórum e clã aqui em São Paulo, que era mó da hora. A Kororo era uma menina baixinha, mó fofinha. A Koyoyo cara, ela é um dos espíritos mais kawaii que tem na porra do Shaman King, é a Kororo. Ela e a Morphe, cara, são as mais kawaiizinhas que tem na brincadeira. E a história que a gente vê só lá pro finalzão mesmo, lá pro 50 Ebraus, a história por trás da criação da Kororo, cara, é pesada, mano. É, o negócio foi feio. Rapaz. Mas vamos lá. Horokeu Usui, vulgo Horohoro, né? É um Anui, isso é importante falar, o que é um Anui? O Anui é uma tribo nativa do Japão, tá? É tipo os indígenas japoneses, vamos assim dizer, né? Aí Sim. Eles são profundamente ligados com espiritualidade, tanto que eles são xamãs, praticamente todos os Inuis são xamãs, porque é quase uma coisa padrão da tribo dele e tal e coisa. E o sonho, porque todo mundo ali quer ser xamã king, né? Quer ser o rei xamã. O Yo quer ser xamã king pra viver uma vida tranquila, né? Bob Marley! E o Horokeu, né, o Horohoro, ele quer virar o Shaman King porque ele quer criar, e acredite se quiser, um campo gigante de Fuki, que é aquela planta que a Kororo segura como guarda-chuvinha, porque os Koropokuru, que é a raça do espírito da Kororo, eles vivem embaixo de Fukis, e os Fukis estão acabando na natureza por causa do desmatamento. Ah, sim. Muito, muito bom. Assustador. Bom, e a gente não poderia ter uma dupla, né, de médium e espírito mais oposto, né? Porque o Horohoro é todo agressivo, molequinho, tipo... de rua, e que bate nos outros, papapá, e a Kororo é aquela coisa mais kawaii do mundo, né? Ah, mas eles combinam bem, porque o elemento gelo dos poderes dele é perfeito, cara. Sim. Bom, a voz do Horohoro lá no Japão é de Yuji Ueda, de outros personagens como o Brock, de Pokémon. Gado! Sanosuke Sagara, de Rurouni Kenshin, Meiji, Kenkaku Romantan. Novo Samurai X. É isso aí. E o primo do Kim Kataguiri, né? Ai! Quando eu vi o sobrenome, eu já tinha quase certeza que alguém ia fazer essa piada. Se não era o Nerdmaster, você ia fazer, né? Sim! Yata. Billy Katagiri, de Kido Senshigandan 00. E o Balmondes vai à loucura. Muito bem. Curiosidade bizarra sobre o nome dessa pessoa que dublou. Yuji Ueda. Tem uma amiga minha que o nome dela é Yumi Ueda, aqui de São Paulo mesmo. Olha prima. Só. Parente? Aí é que tá. Não é parente, mas ela é cosplayer. Que bom. Olha só. Pura coincidência. Oh, e yeah. A voz brasileira do Horohoro é Wagner Fagundes. Queremos você aqui. Arroz. É. Gohan, jovem adulto da franquia Dragon Ball. Que bom. Shikamaru, da franquia Naruto. O ninja que presta na porra da aldeia, né? Que é um dos poucos com bom senso no caralho da equipe das equipes do Naruto, né? E ele, o mito, a lenda, o major Gilbert Bougainville, de Violet Evergarden, o filme. Ó, eu não vou falar mal do Bougainville aqui, não, porque o cara é foda mesmo. Que afinal de contas, ele é fodão, o Jorge... Mano. O Jorge sabe que eu adoro Violeta Sempre Jardim, entendeu? Que é um dos meus animes favoritos, né? Que a gente ama de paixão. Inclusive, a gente não fez ele todo ainda não, né, bebê? A gente não fez o filme, por exemplo. A gente não fez o filme. A gente fez a única temporada até agora. Ok, então já cabe. Quando? Não sei, mas pretendo encaixar, porque, né, eu quero saber como é que foi... O negócio do Major, né, porra? Passaram a temporada inteira falando do Major e agora o filme cobre, né? Eita. Né? E a gente ama muito Dona Violeta Sempre Jardim. É uma pessoa que a gente gosta muito aqui no Animesfera. E a voz japonesa da Kororo é de Megumi Nakajima. De outras personagens como a Tuli. Tá, só vou falar uma coisa antes. Essa foi a dubladora que menos trabalhou na forra desse anime, tá? Porque a Kororo é só... Kororo! Kororo! É estilo Pokémon, cara. Ela só faz... Kororo! Kororo! Ela passou a porra do anime inteiro só falando Kororo, cara. Ela passou a porra do anime inteiro dando uma de Pokémon. Só lá no final, quando eu falei da origem dela, lá nos 50 Braus, é que ela começa a falar outras coisas sem ser Kororo. Mas puta que pariu. Essa aqui trabalhou, essa aqui ganhou sem fazer nada. Então, o salário dela foi tudo pra valer até o último momento, né? Né? A cada Kororo, R$1.000 no bolso. Muito bem. ela fez, entre outras personagens, a Tuli de Honzuki no Gegokujo Shishoninaru Tameni wa Shudan o Erandarei Masen. Caramba. Puta que fala como se fosse um narrador do Japão, é mais legal. Se eu soubesse fazer isso, era bom. Mas assim... Não, é só encostar a voz, assim, vai grave. Fala, Honzuki no Gegokujo. Sim. Obrigado, você falou melhor do que eu. Puta que pariu, hein? Tô começando a ficar impressionado com esse menino, sabe? Aí eu digo, por acaso, isso aqui seria seria de um mangá? Não, né? Não parece essa fonte, não. Qual é a fonte desse? Não é de mangá. A fonte desse daí é realmente uma novel. Olha que coisa. Nunca teria desconfiado disso. Né? Não. Mas assim, a história é da bibliófila, né? Que é a menina que é apaixonada por livros. E a história é maravilhosa. Ela, né? Livro. Ela se engravida. Esse é o da bibliófila. Peraí. Esse é o da bibliófila? É, da. É que assim, a tradução desse título todo é meio que da... Ai, como é que é? É, rata de biblioteca ou coisa do gênero. Ah, tá bom. E que mais além dela? E outra coisa, esse anime é um isekai. Ah, não, jura? Uau! A Charlotte Abel Freya Drossel, de Violet Evergarden. Violeta Sempre Jardim, é isso aí. E a Mi, de Golfinho, também faz parte de Cavaleiros do Zodíaco, mas do anime chamado Sentia Show. Ou seja, foda-se. Que eu gostaria de fazer um episódio sobre Sentia Show, viu? É daorinha. Tá bom, parabéns pra você, não conta comigo. E a voz brasileira da Kororo é a Isabella Guarnieri. Além de tempo integral ser filha do Tata Guarnieri, ela fez, entre outros personagens... que filha da puta, senhor! Ela fez, entre outras personagens, a Nezuko Kamado, de Kimetsu no Yaiba. Duas coisas. Pera aí, duas coisas. Número um... Bambu. Kawaii! Sim. Que a coisa mais kawaii que tem nessa porra desse anime, Anesco, meu Deus do céu, Nequinha, de Dedê. E quando o bambu? Arco do trem? Não, enfia no cu, ué! Enfia no teu, ué! Vai tomar no cu. Yuzuri Haogawa, de Dr. Stone. Ah, peraí. Primeiro lugar, Yuzuhira. Personagem foda para um caralho, tá? Se vocês não viram ainda, vocês quando verem Dr. Stone, que aliás tá dublado na Netflix, tá? Veio esse mês de maio agora, de presente de aniversário pra mim, dona Netflix sabe como me agradar. E quantas vezes eu já pedi Dr. Stone aqui, Jorge? Uma porrada delas. E qual foi a minha resposta padrão? Qual foi a minha resposta padrão pra todas elas? Não enchei, então, né, Magé? Filho da puta. Eu vou fazer campanha. Ó, eu tô prometendo aqui pros ouvintes, tá? Eu vou fazer campanha de guerrilha pro Dr. Stoner, porque o Dr. Stoner é foda para um caralho. Tá? Bom, só pra te deixar só pra te... Ó, Jorge, pode cortar essa se você quiser. Só pra te deixar com vontade mais de ver, sabe quem é que faz o Dr. Stone aqui no Brasil? Ah. Brennan. Sharon Stone. Brennan. Peraí, eu não entendi que... Brennan? Brennan, Whis, do Dragon Ball. Ah, sim, sim, sim. Ó, oh, bom, bom, muito bom. E a voz que ele Outra. Fez pro A voz que ele fez pro Senkan, que é o protagonista do Doctor Who. Caralho, que voz maravilhosa que ele fez, cara. Pera, oh, é o Senku? Pariu. É o Senku, isso. E, ó, eu já vou deixar claro. Isso aí tu corta tudo depois, tá, Johnny? Ô, Yatá, não! Eu tá. vou deixar bem claro uma coisa. Oi. Tá? Vou deixar aqui já registrado, pra depois você não esquecer. Quando a gente gravar Dr. Stone, a piada de ser cara sem cu é minha, tá? Okay. A piada na abertura pra dizer que o cara não tem medo porque ele não tem cu é minha, tá? Beleza. Combinado. Se arruma outra, se arruma outra, tá? Ai, tá bom, né? Bom, voltando à pauta. E a Marianne, Miss Golden Week, da versão da Unidub de One Piece. A Miss Golden Week é a pequenininha junto do Mr. Tree, não é? A molequinha das cores? Sim. Ah, é a molequinha das Sim, cores. Sim, a molequinha legal, das cores. Legal. Essa aí, é boa, legal. Agora nós vamos falar de um dos caras mais marrentos dessa porra desse anime. Tauren! Que devia ter sido dublado pelo Rodrigo Andreato, mas não foi porque ele já tinha feito o Yo, tá? Porque esse aqui era um personagem pra ser o Rodrigo Andreato, tá? Porque é muito marrento esse filho da puta, cara. O Tauren. Porra! O Tauren, que mesmo no Brasil ele é chamado de Tauren, porque na verdade é Ren da família Tau. Então ele tá na versão japonesa, mas aqui no Brasil, mesmo em português, eles não chamam de Rental, eles chamam de Tauren. Então eles chamam pelo nome que ele é chamado mesmo normalmente. O filhinho de uma puta. Então, por quê? Cabelo de espeto. Então, peraí. Ah. Peraí, Nerdmaster. O porquê não chamam ele de Rental? Por causa do cacófato. Rental. E é o único motivo pelo qual eu chamaria ele certo. Rental, Hentai. Ah, tá, não, foi um cacófato meio forçado, mas tudo bem, deixa pra lá. Aí o que que acontece? É, o cabelinho de espeto, sabe? Ele tem literalmente a porra de um espeto, de um cabelo espetado no alto da cabeça, e que quando ele fica mais puto, maior fica a porra do bico do espeto do cabelo dele. É nesse nível de piada, sem graça sim, mesmo, entendeu? É a porra da família Tau, uhum. né? A família Tau, a família de xamanistas chinesa, que é tipo a galera do mal, entendeu? Os assassino, faz maldição. Saca o Killua do Hunter x Hunter? Então, tu pega a família do Killua, é a mesma porcaria a família do Tau, tá? É o mesmo nível de putaria das duas famílias, entendeu? Inclusive, eu acho até que são parentes os dois. Não duvido. Né? E aí vem o Bazon, que é o espírito aliado do Tauren. É um guerreiro general chinês de 1.800 anos de idade, que é transmitido de geração para geração na família Tau. Ou seja, para os Tau, os espíritos são propriedades, entendeu? Tanto que principal maneira dos Tau trabalharem com espíritos é fazendo Kyonshins, que são zumbis. Saca aquele zumbi pula-pula que você vê de vez em quando em filme de terror marca B da China? Então, é esse que é o método principal de uso de espíritos da família Tau. Pois é. E a irmã dele utiliza um artista marcial que morreu como espírito. Olha que beleza. Oh, por acaso ninguém desconfia que é a cara do Bruce Lee, né? Ninguém nunca desconfiaria disso, né? Que Lee Pyrong é, na verdade, um Bruce Lee wannabe, né? E é, Bruce Lee genérico, né? E falando da dona Tao Jun, por favor, me permita convocar novamente Xaropinho, porque... Curiosidade mórbida. Li Pailong também é o nome de um dos personagens mais legais de Art of Fighting. Porque se você usa ele no Art of Fighting 2 e vence todo mundo, adivinha qual que é o motivo do porquê ele queria todo o dinheiro do campeonato do Art of Fighting? Pra ele curar a hemorroida no mundo. Louco, curar a flor de couro que brota nos meios de todo mundo. É, ele é um médico chinês que luta pra conseguir o dinheiro pra poder fazer, né, toda a pesquisa pra curar a hemorroida. E aparece na capa de um jornal no final do negócio. Puta que pariu. Que bom. Eu só quero deixar claro aqui pra Jorge que eu entendi a referência, tá, irmão teu? Tá bom, né? Deus. Quem é o CEO do Tom Rain? Bom, a voz do Tom Rain lá no Japão não é uma voz japonesa. Isso aqui é interessante. Romi Park. É uma seiyuu coreana. Meu Deus. Que bom. Ela sim, fez de novo. Peraí, de novo. É personagem masculino com garota fazendo. Exato, que é aquela coisa, né? As garotas sempre dublam menininhos. E entre outras personagens, a Romi Park fez o Hitsugaya Toshiro de Bleach. Alvejante. Quando? Meu Deus. Noiei. Obrigado. Sena Kobayakawa, de iShield 21. Não sei qual é. E Katsushiro Okamoto, de Samurai 7. Que bom, eu até quero, viu? Só pra deixar claro, eu até quero. Então, eu comecei a assistir Samurai 7, só não engatei, né? Depois eu retomo. Tá bom, seguindo. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, Tauren tem a voz de Fábio Lucindo, que já deu as graças aqui no Anime Sphere. No nosso episódio 128. Que ninguém conhece, né? É um cara que nem trabalhou direito nessa área, né? Pois é, né? Ele fez, entre outros personagens, o Kuririn, da franquia Dragon Ball. Beleza, já foi. Ash, da franquia Pokémon, foi o primeiro dublador, Ash, inclusive. É o primeiro dublador do Ash Ketchup, né? Então a gente vai breve falar dele de novo, né? Inclusive, acho que numa temporada que ainda era seu Fábio Lucindo fazendo o Ash Ketchup, né? Sim. O Muranguinho, Ichigo Kurosaki. Morango Escurecido. É o Muranguinho, Muranguinho preto, né, do Alvejante, muito bem, a gente ama. Ou pelo menos o Kurosaki número 1, né, Ichigo. Também, mas eu prefiro chamar ele, de Murango, porque afinal de contas dele, as irmãs dele é a Melão e a Limão, né, então é Muranguinho. Né, essa é a referência. Bom, de Bleach, ou como diria o Nerdmaster, Alvejante. É a maneira certa de falar. E o Barnaby Brooks Jr. de Tiger and Bunny. A gente só fez a primeira temporada, a gente não fez a segunda, não, fez? Bom, eu preciso rever o episódio que a gente gravou pra ver se gravou todos os episódios ou se separou em duas temporadas. Não, a gente não chegou a fazer tudo, não. Chegou não. Então ainda cabe. Quando? No EA. Então tá, mãe, obrigado. E a voz do Basson, lá no Japão, é de Kosuke Takaguchi. Ele fez o músculo... Saca nego de voz grossa, que é um costume muito, muito normal no Japão, né? O cara que é fortão é aquele voz grossona. É esse porra desse Takaguchi aqui. O cara, o bicho tem uma voz grossa, Maluco. É uma voz bem grave. Ele fez o Muscular em Boku no Hero Academia. Quando? No Jay. Obrigado, Moisés. O bronze de Ginga Eyu Densetsu. Não faço ideia de quem seja. Você faz ideia, ou Yata? O quê? Ginga Eyu Densetsu? Ginga Eyu... O nome não me é estranho, mas eu não lembro qual que... Enfim. E o Tetsuro Segawa de Kyoshoku Soko Gaiver. Gaiver é maravilhoso. Qual é Gaiver? Gaiver não me é estranho. Já apareceu no esse mangá, o Gaiver não aparecia, não? O anime, não. Mas no Brasil vieram os dois live actions americanos, sendo que, né, o primeiro veio com o nome Mutronics, em que Luke Skywalker é um policial de bigodão, né? E aí, quando o protagonista morre na metade do filme, ele vira o novo protagonista no lugar e se transforma no Guyver, que é praticamente o Lucifer, só que, né, do Cyber Cops, só que a roupa, ao invés de ser branca, é cinza pra azul. Olha aí. É maravilhoso, tem o VHS salada, com os dois Guyver. Salada, puta que pariu. Tá bom. Salada é pouco, e o pior é que é da hora. Sei se eu quero isso. Ô, Jorge, não sei se eu quero isso, não, tá? Tá bom. E o Cláudio Sátiro, que infelizmente não está mais entre nós, fez a voz brasileira do Basson. Foi inclusive uma das últimas dublagens que ele fez antes de partir desse plano. Sacanagem, porque a voz dele era boa pra caralho. Sim. Ele fez o Maybanks de Lupin Sansei, parte 6. Permita, com licença. Lupin da... Vai. Maravilha. O Gyogan de Hunter x Hunter 2011. Quando? Não sei. E me permita mais uma vez. E o Aranute? Peraí. Me permita de novo, por favor, porque eu tenho essa dívida para com ele. Togashi Sensei, desculpa. Né? E o Aranute House de Bakugan, o ímpeto do Mectanium. Ah, faço questão não. Beyblade de pobre, Beyblade de bolinha, não quero não. Olha, Mectanium eu não sei como que é não, mas McDonald's já foi melhor antigamente. Ai, porra. Que pariu. Obrigado, tá? Cara, se Beyblade já é anime de joguinho de quinta, imagina o Beyblade do Beyblade, que é a porra do Bakugan, cara. Ah, tomando. Né? Agora... você joga uma Pokébola com um monstrinho dentro que transforma numa versão Beyblade. Isso é mais esquisito de tudo. Né? Puta que pariu. Bom, é uma Pokébola, e agora a gente que pode o Pokémon falar. Não tá dentro. O Pokémon é a própria Pokébola. Exato. E agora a gente pode falar desse último antagonista que se tornou parte da equipe do Yo, que é o Johann Faust VIII. Fausto VIII. Medo. E se você tá entendendo, o nome tá chamando a atenção de vocês pra alguma coisa, ouvinte, parabéns, você é uma pessoa letrada, eu te dou parabéns por isso, pra começar de conversa, né? Porque sim, é o mesmo Johann Fausto da história do Mefistófeles. E que para os menos letrados, mas ainda assim velhos da brincadeira, sim, é o cara do Chirin Chirion do Diabo. Do Chapolin. Sim. É aquele mesmo Fausto, o mesmo Mefistófeles do Chirin Chirion do Diabo. Só que no caso aqui do Shaman King, o Fausto VIII não é o oitavo à toa, é porque ele é descendente do primeiro Fausto, porque o primeiro Fausto foi há 500 anos atrás, entendeu? Então ele é um necromante, isso é importante. Ele é, além de xamã, ele é um necromante, quer dizer, ele faz as artes místicas dele através dos mortos, tanto que a espírito aliado dele é a Elisa Fausto, e sim, Elisa Fausto, sim, é a esposa do cara, e morreu, só que o cara é tão agoniado com a porra da esposa dele, é tão obcecado pela porra da esposa dele, que ele com as artes necromantes do bisavô, tataravô dele, ele pegou e conseguiu fazer a Elisa voltar. Só que como ele é um xamã autodidata, vamos assim dizer, as incorporações dele da Elisa não eram completas. Então a Elisa não tinha sentimentos, não tinha... Não parecia viva. Era, o Yo mesmo falava que o cara tava brincando de boneca. Isso irritou o cara pra caralho. Mas pra caralho mesmo. Mas é lógico. Tá? Ó, e agora, aí, beleza. O legal é assim. Pera aí, fala aí, Yatá. Se esse Fausto, ele, além de necromante, ele fosse bardo, né, tocasse algumas músicas, ia ser da hora porque ele ia poder tocar o terror. Não, aí agora peraí. Você me interrompeu, que eu tô explicando a história do Fausto bonitinha, sem fazer sacanagem, pra fazer ele falar isso. Obrigado, Jorge. Eu me arrependi, obrigado. Segue aí, então, Nerdmaster. Fala do senhor. Só pra terminar a história do Fausto. Como que eles conseguiram que o Fausto fosse parte da equipe do Ryo? Do Ryo. É porque os dois estão na mesma equipe. Ryo e o Fausto, tá? A Ana é Itaco. Ela pega e traz os espíritos de onde quer que o espírito veio. E ela ensinou o cara a incorporar direito a porra da esposa dele no meio intermediário. Tcharam! E por causa disso ele deve tudo pra Ana. Sim, exato. E mas isso quem é foi o no. Quem é o Pera aí, o Nerdmaster. Essa parte em que a Ana ajuda o Johan a recuperar o contato com a Elisa foi bem no episódio número 12, vulgo penúltimo episódio dessa parte. Então pronto, tá dentro do que a gente tá falando agora. Exatamente. A voz japonesa do Johan é de Takehito Koyas. Entre outros personagens, ele fez o Clayman, de Tensei Chitara Slime da Taken. Quando? No Yei. No Shei a... Slime. Puta que te pariu, ó. No Shei é o caralho que te parta, porque você tá fazendo isso de propósito pra te xingar. Seu filho de uma puta metafórica. Tá, vamos corrigir. Eu não sei que prazer doentio que você tá tendo de querer que eu te xingue. É só isso que eu quero saber. Tá? O meu prazer é ver você nervoso. Filho da puta. Romântico. Né, romântico. E entre outros personagens, o Kraft de Sousono Frieren em Unimisphere. Fala mais perto de você. Ah, tá, né? Fala que eu não sei pra Sofrieren. Fala, Sofrieren, pra falar que não sei. Fala, corno. Fala que eu quero ouvir tu falar que não sei. Seu corno. Não, esse eu sei, sei muito. É, tu que botou na pauta, né, seu corno? Tá bom. Essa pauta é minha, é muito minha. Seu corno. Meu Deus. E o Gabriel, de Hataraku Mao-sama. Preciso pedir de novo o capeta estagiário? Não, né? Não, porque vai ser em um anime esfia mais perto de você. Porque Hataraku Mao-sama é bom pra caralho. É o famoso Isekai inverso. É, basicamente, o demônio que faz um baito. De meio período. A voz brasileira do Fausto é o Sérgio Colsetti. Entre outros personagens, ele fez o Leoro Paladin Knight de Hunter x Hunter 2001. Sim, a primeira versão. Eu nem sabia que o Leoro tinha sobrenome. Pois é. Paladin Knight. O General Blue da franquia Dragon Ball. O General Blue era da Red Ribbon, era um daqueles subordinados. Sim. Lá da porra do exército Red Ribbon. Sim. E que ele reaparece no Dragon Ball GT. Meu Deus. Também. E o Soemon Obite de Saber Marionette J. Limei! Não errei. Obrigado, meu Deus. E Dona Elisa? E... Dona Elisa foi feita por Dona Elisa tem a voz japonesa de Kanako Takeuchi. Eu tive que buscar muitos personagens C, porque ela não tem muitos trabalhos em dublagem. Ela fez a esposa do Kempf, de Ginga Eiyu Densetsu. Já falamos dele aqui. A mãe do Coach, de Shingeki no Kyojin. Meu Deus. Shimeji no Kyojin, né, no Myojin. E a garçonete da hamburgueria de Skate The Infinity. E a Rita vai à loucura. Lá. Vamos falar. Tá bom, a Rita vai à loucura, legal, beleza. Aí como é que tu vê que o cara teve que realmente pegar personagens C de outros animes? Porque nenhuma personagem tem nome. É esposa de um, mãe do outro e garçonete. Pois é. Pois é, foi o que eu falei. Essa Seiyu, ela não tem muitos trabalhos em dublagem. Eu tive que caçar horrores pra poder, pelo menos, ter três. A carreira dela de dublagem parece a minha aqui no Brasil. Parabéns, Jorge. Como é que é, ô Yatá? A minha carreira de dublagem no Brasil é assim mesmo. Por exemplo, sabe aquele canal ID, o Discovery Investigação? Ah. Ó, personagens que eu dublei. Policial 1, Policial 3, Político, o... Né, não tem nem nome os personagens pra piorar. É sempre o Policial 1, Policial 3. Eu nem lembro o nome dos episódios. Nossa, agora das séries. Então quer dizer que eu posso dizer que eu sou amigo de um dublador? Uau! Sim! Sendo que você, na verdade... Eu sou um dublador de personagem C. Sendo que, na verdade, você não tá dublando, você tá fazendo voice-over, né? Porque tem aquela... Well... Bom, né? Que o cara fala o El depois viu, joga por cima, né? Na sala. Né, por aí. Não, aí é que tá, alguns é voice over e outros não. Né? Isso foi uma coisa engraçada quando eu tava lá gravando. Olha só que da hora. É, o pior é que o Policial 1 e o Policial 3 eram os que não eram voice over. E o do cara que tava falando só um ok e depois logo em seguida morre também não era voice over, era só a voz normal. Que coisa, não? É assustador. Que coisa. E a voz brasileira da Elisa Faust é ninguém mais, ninguém menos do que Raquel Marinho. Entre outras personagens, ela fez a Titi da franquia Dragon Ball. Pra tu ver, né? Maravilha. Ela fez a Official Jenny, todas elas, de Pokémon. Cara, são muitas. Todas elas. É uma só que é mil vezes repetida na franquia toda, né? É uma das piadas de Pokémon, né? Ela e a enfermeira Joy, né? Joy. É, Joy na enfermeira e a Jenny na policial. Tá certo. E a Yurika Misumaru de Martian Successor na Desco. Clássico. Ok. Agora é só um negócio. Falando mais um pouquinho sobre a Elisa, né, que a gente falou que é a esposa do Fausto, bababá, espírito, blá blá blá, né? Quando ela assume o Oversoul Mephistoe, menino, chama o xaropinho de novo, porque... Medo. Maluco, senhor. O pior que ela, quando ela assume o Oversoul, isso a gente pode até falar com um pouco mais de propriedade no próximo... um dos próximos episódios, mano, ela fica numa vibe tão bondagem, velho. Né? Caraca! Como é que o Mephistófeles lá, vou te contar, tá bem da fita esse Mephistófeles, hein? Lá em casa, hein? Ê, Micalateia! Meu Deus do céu! Ei, saudade! Micalateia! Se o Jota tivesse aqui, ele ia falar da Olomeia. Ai, meu Deus! Bom, e o último episódio dos 13 que a gente falou aqui neste episódio é quando a gente conhece o Hal Asakura, que é meio que a encarnação do Asakura mais velho e que é o irmão gêmeo do Yo. gêmeo só que mais velho, mas é gêmeo, né? O gêmeo do Yo, basicamente, ele, a alma desse gêmeo mais velho do Yo foi suplantado por esse Asakura mais velha. Mais velho, o Hal. O que acontece com logo o Hal? No começo. Vamos só falar do Hal um pouquinho, porque apesar dele só ter aparecido num episódio, ele é literalmente a força motriz da porra desse anime. Sim. Porque todo mundo tá no caralho desse anime pra evitar que o Hao vire o Shaman King, porque ele é vamos dizer, o Asakura original, de 1000 anos atrás. Sim. Que já participou, sim, até esse momento de 3 Shaman Fights, né, de 3 torneios Shaman, 3, que é um a cada 500 anos. Ele participou do primeiro há 1000 anos, o segundo como um pati, na 500 anos atrás, e esse como Hao agora no na atualidade. É o terceiro... Então, é o terceiro torneio que ele participa, entendeu? Ah, sim, não, tá certo. E o espírito dele, que é o espírito de fogo, cara, é um dos espíritos mais fodas do caralho dessa porra desse anime, mais lindos de design, mais fodas de poder de todos eles, cara. Nem os da classe Deus são tão, sim, poderosos quanto o Espírito do Fogo, tá? Na minha opinião. Mas isso são coisas que a gente vai visitar a partir dos próximos episódios que a gente for fazer de Shaman King. Sim. Apesar de que no 13º episódio a gente já teve uma palhinha, né? Porque ele mostrou o Espírito do Fogo. Sim, uma pincelada. No episódio. Deu a pincelada. Então, porque o que acontece, até o episódio número 13, nós temos a apresentação do cenário, o que significa ser o Shaman King, uhum, e o torneio, que é o foco de todo o anime, para que eles viajem, inclusive, para os Estados Unidos. É, porque parte... né, Xamã... É, porque esse era o Xamã... Xamã dos Estados Unidos é lá, né? Né, sim, mas só que... No caso, ele era o Shaman Fight em Tóquio, que era o torneio Shaman em Tóquio, que é a parte das eliminatórias do torneio que aconteceram em Tóquio. Sim, né? Sim. A gente é apresentado aos Patis, né? Os Patis, que é a tribo norte-americana, que são os oficiantes do torneio. Do Shaman Fight, né? A gente, né, é apresentado, inclusive, ao Silva, né? Que é o Silver, mas só que aqui no Brasil... Não, mas é Silva mesmo. É, mas é que... No original é Silva mesmo. Eu sei que é Silva, mas é que é de Silver, não é de Silva. É que fala Silva, tu pensa que o cara é brasileiro, né, porra? Né? Sim, mas realmente, se você pegar... A pronúncia japonesa, Silva, é Silva, porque o A, ele é prolongado porque ele faz o silver, né? De prateado, em inglês. Sim, porque, inclusive, os aliados deles são todos silver alguma coisa. O Silver Shield, que é a tartaruga, o Silver Rings, que é a águia, o Silver Hope, ou Silver Rip, de chicote, que é a cobra, o Silver Horn, que é o búfalo na perna esquerda, e o Silver Tail, que é o lobo na perna direita. Ou esquerda e direita. Foda-se, eu não sei se estou com o meu pé. Mas isso fica para o próximo episódio que a gente for fazer de Shaman King. Sim, não, agora isso me fez lembrar de outro Silver, hein? Não, o Silver apareceu nessa primeira parte dos 13, ele é que faz o convite pro Yo entrar no torneio, e ele que é o oficiante que cuida do Yo. É verdade. Sim, mas eu tô falando pra explicação dos Silvers. Sim. Ah, mas não, mas os Silvers, ele explica os Silvers durante o teste do Yo, que cada um é uma parte da armadura dele. O que você tá querendo também, a explicação do... O que você tá querendo deixar pra depois é a explicação dos Patis, que é a tribo do Silver. Ah! Sim, sim, tá, sim, aí, dos sim, Patis. A explicação dos Patis, beleza, a gente deixa pro próximo episódio. Mas a explicação dos espíritos do Silver, não. Porque ele explicou no episódio que ele fez o teste com o Yo. Sim. É como que ele gruda todas as partes, né, da armadura? Ele usa silver tape? Ai, obrigado! Eu ia... Cara, porra, mas tu não cansa de roubar minhas piadas, não, filho? Uma puta. Tudo bem. Se ele fosse pro Velho Oeste, ele ia pra Silverado. Ai, caralho! Eu acho que o apresentador favorito dele é o Silver Santos. Ai, porra! E o pagodeiro favorito dele é qual? Bezerra da Silva. Ai, mano, Ultra Combo, tá? Ah, não, com certeza. Foi, já passou do Ultra Combo, já. Combo Breaker. É, Ultra Combo. Não, não. O Combo Breaker foi quando ele roubou a sua primeira piada. Né? E aí ele fez o próprio combo e aí, ó, Ultra Combo! Pois é. E depois dessa série de piadas que face, a minha testa já tá vermelha de tanto face palm. Ainda chega o Anderson Silva! Ai, caralho. Bom, a gente termina o episódio por aqui. Como a gente vai... Como teremos quatro partes deste anime em específico, a nota vai ficar pra parte 4. Aí quando que vai ser a parte 4? Então, aguarde... Foda-se. Pois é. Mas assim, eu peço que vocês aguardem com carinho até a próxima parte... Até a última parte de Shaman King. E eu vou te avisar, tá? Eu vou te avisar, tá, ouvinte? Vai demorar. Hã? E pra fazer a parte 1, eu já tive que fazer um lobby pra caralho pro filho da puta fazer a parte 1. Imagina quando vai ser a parte 4. Né? Que horror. Bom, hora dos jabás. Jabá! Tá. Por favor. É isso aí, galera. Então, pra quem ainda não me conhece, olá, eu sou o Yatá. Sejam todos bem-vindos e me sigam lá no canal Yatá Log, no YouTube. Também procurem pelos grupos Lago Toya e também pelo Arigatões, né? As duas bandas que eu faço parte, né? O Arigatões, banda completa, e Lago Toya é uma dupla com o único Enzo acima dos 20 anos de idade, que é músico, parece o Herman Lee, sabe? Né? Assim, Shang Tsung e Herman Lee numa pessoa só. Ele rouba sua alma pra ter um palco de cara. Coisa pode piorar? É garantia. É isso aí. Bom, tem o link aí com todos os meus links aí embaixo. É isso aí. Com certeza. E como eu já disse uma vez, como diria Papaco, porra tudo isso. Porra tudo piorar. Isso. Você pode piorar sem dar também. Também. Ah, mas não sou eu que dou. Delícia. Bom, Nerdmaster, fala sobre os episódios que a gente tem lá no canal do YouTube. Sim, que por enquanto é a única maneira de vocês terem para nerds inéditos é no canal do YouTube, né? youtube.com/paranerd, porque agora tem essa putaria de barra arroba, né? E vocês querem ver a coisa inédita do Paranerd? Vai no YouTube, filho, porque... Se depender da gente, acho que eu vou até desistir da porra do site, sabe? Então, eu tô fazendo o possível pra poder trazer o site do Paranerd de volta, porque, meu, tá difícil com o tempo. Eu vou fazer o máximo que eu puder. Eu te agradeço, não estou reclamando, não estou cobrando, eu te agradeço. É, mas é a minha consciência que vem, né, mano? De resto, agradeço a todos vocês terem ouvido até aqui. Fiquem com os nossos jabás e até a próxima. Matane, bye bye. Poder